Thank you. morning, Ruby 668. Information Foxtrot, I'd like to pick up clearance to San Jose. Ruby 668. Ruby 668, stand by to copy. Okay, standing by, Ruby 668. Victor 8 Bravo, prosiga. Mike X-Ray Bravo, autorizado. Rework da posição 1-0 para a remota 1-3. Autorizado. Salvador, bom dia, voo no 173. Voo 173, autorizado Guarulhos via Upper Zulu 10, Taubaté. Nível 360, decolada pista 10 após a decolagem, curva à direita na saída da El Leda Motiva. Transponder 5006, controle 120, decimal 8. 1173, pronto cópia? Pronto cópia. 1173, autorizado Guarulhos, via Upper do 10, Taubaté, nível 360. Decola da pista 10, após a decolagem curva à direita, na saída da El Meda Motiva. Transponder 5006, controle 120, decimal 8. Guarulhos, nível 360, rota conforme o plano, Upper do 10, Taubaté. Decola do 10, curva à direita, saída da El Meda Motiva. 5006, controle Salvador 208, voo 1173. 1173, cotejamento correto, chama pronto, busque para questionamento. Pronto, gente, boa noite. Bom dia, Sony, identificação. Foi direto para o Adiduna, desça para 2000 pés, ajuste 1020 e reposte no localizador. Alto Salvador, aqui é o Tango Yankee Hotel. Alto Salvador, aqui é o Tango Yankee Hotel. Tango Yankee Hotel, prossiga. Solicitando autorização de reboque do Finger de número 4 para a posição 2 Lima, parte 3. Tango Yankee Hotel, aguarde para o reboque. Aguardado. Romeo Bravo Yankee 668, jammer turns. Romeo Bravo Yankee 668, stand by more 5 minutes. Gol 1173, na escuta. Siga. Foi me chamado que puxa. Mas acredito que mais, no máximo 3 minutinhos aqui, nós estamos já prontos. Gente. Romeo Bravo Yankee 668, ready to copy. Romeo Bravo Yankee 668, go ahead. 668, cleared to Mikey Romeo Oscar Charlie, flight level 340 via Upper Zulu Nina after according on flight plan route. Runway 10 after departure turn left. Momo departure Nitsa transition. Momo, Mikey Oscar, Nitsa, November India Delta Sierra Alpha. Scorp 5014 Salvador departure 120.8. Romeo Bravo Yankee 668 cleared San Jose via flight level 340. Upper Zulu 9, flight plan route, runway 10, left turn Momo, NISDA transition, squawk 5014, departure 120.8. Romeo Bravo 668, is that correct? Report you ready for startup and pushback. Okay, we'll call for startup and pushback, Ruby 668, thank you. Solo gol no 173, push acionamento no 7. 1973, autorizado, se tiver que ser na meta, chama táxi. Autorização do táxi 1973. Salvador, uma boa, Tantri 520, ciente da Foxtrot para autorização Aracaju. Boa, Anja Serra. 20, autorizado Aracaju, nível 190, rota conforme o plano, decolada da pista 10. Após a decolagem, curva à esquerda na saída Conde, transponder 5010, controle 120, decimal 8. Rotan 3520, está autorizado Aracaju, via rota do plano, nível 190. Decola da 10 com curva esquerda na saída Conde. Transponde 5010, controle 120-80. 3520, contingimento correto, chama pronto para o chiveque acionamento. 3520. Solo 173 para o táxi 184 a bordo, 3 horas e 50, galeão. Bono 73, autorizado táxi até o ponto espera da pista 10 via Pátio Índia. Ponto espera 118 decimal 95, ajuste 1099. Autorizado táxi via Pátio Índia, da ponto espera da 10, chama torre 1895, ajuste 19, 1173. Ground Ruby 668, gate 11, ready for pushback and start. Bravo 668, clear the two, push back, report to you, ready for taxi. Clear to push and report when ready for taxi, Ruby 668. Dador, bom dia, voo 973, ponto de espera, 990, pronto. O 973 é linda com o separado? Afirmativo. Autorizado, alinhar e decolar, pistona 0, Netuno 40 graus, 89. Alinhar e decolar, pistona 0, voo 973. Projeto 96 na torre, em 1895. 95, obrigado, é um boa. São 38 no meio, ajustando a 09, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 09 é a autorização, 38 no meio. Você não meio autorizado, pouso pistão 0, vento 140 graus, 99. Pouso 10, 3836. O 1173, decolador 28, controle 120, decimal 8. 308. 308, obrigado, gol 1173. Controle, bom dia, gol no 173. 173, bom dia, contato radar. Agora nível 360 após 2000, foi Leda. 360, 2000, Leda, gol no 173. Solo Salvador é o São Yankee Hotel. Tango Yankee Hotel, estou com mais uma aeronave para taxiar para o ponto de espera, pois a mesma será autorizada. Graças. A 38 no meio, solo 29, libera a direita, solo 121, decimal 9. 219, 38 no meio. Solo 38 no meio, livrou? Solo 38 no meio, táxi autorizado via Taxiway Alpha. Mantenha a posição antes da Taxiway Juliette, aguardando liberação do portão 4. Alpha, sua Juliette, aguardando liberação do 4, 38 no meio. Ground Control, Romeo Bravo Yankee 668, ready for taxi. Romeo Bravo Yankee 668, approve a taxi via Manapro and Taxiway India until the holding point runway 10. At the holding point, tower 118, decimal 95, 2810190. Okay, I understand the holding point for 10, Ruby 668. Follow confirma que tá, o gate 4 está ocupado, hein? Afirmo. Tower Ruby 668, holding point 10, ready.